Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não perca Girassol. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Antes de mais, quero dizer que esta edição irá ficar disponível por um tempo extra, não até ao próximo sábado, dia 18, como inicialmente previsto, mas sim até à próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro, até às 2 da manhã. Esta edição seria referente ao dia 11 de fevereiro. Devido a alguns problemas técnicos acabou por ser disponibilizada mais tarde, mas cá estamos então para cumprir com a nossa tarefa, trazendo-lhe música diversa, assim, estimado ouvinte. Vamos desde já começar com música Spanish Eyes de Anthony Ventura, ou a versão de Anthony Ventura. Depois vamos chegar com música de dança ao som dos Studia 80, um grupo de música russa que se dedica ao Italo Disco, exclusivamente ao Italo Disco. Mas atenção, com uma particularidade, Italo Disco instrumental. Vamos ouvir então Spanish Eyes, uma balada tocada aliás aqui por Anthony Ventura, e depois então os ritmos dos Studio 80 ao som do Italo Disco. Thank you. Interessante esta música, fazendo muitas vezes lembrar, em vários momentos, os Space. Aliás, exatamente os Space com Magic Fly. Vamos agora ficar com mais dois temas, estes bem diferentes. A música... Sang a Way of Life, música de Oliver Santy Friends, aliás. É a primeira. Logo depois vamos ficar com música de Zeus Faber, o tema Below. Estas são as últimas músicas que vamos escutar nesta edição do nosso Nota 7. Quanto a mim, então vou voltar, já sabem, na próxima... Aliás, vou voltar no dia... Ou seja, para a primeira emissão do dia 12 de Fevereiro. Esperando por si, estimado ouvinte, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. A emissão que segue será o Girassom Edição Compacta. Boa tarde. Thank you.